Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Lá pela quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo: ah! Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir que a mensagem de Jesus toque o nosso coração. Nosso Senhor, fala com a gente agora, com o teu povo. Comunica ao nosso coração a tua mensagem, a mensagem de esperança, de fé. Não permite que a gente não se preencha da tua mensagem. Faz isto com a gente, Senhor. Inunda-nos da tua palavra. Encharca-nos com a tua graça através desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Bem, esse texto de Mateus, como eu disse, vem logo após a multiplicação dos peixes e dos pães. Se vocês, eu não sei se vocês estão notando, mas desde que nós começamos a pregar mensagens no livro de Mateus, os milagres estão se multiplicando. Os feitos de Jesus estão sendo abundantes. Todo mundo está vendo o que Jesus está fazendo. Até cego está vendo o milagre de Jesus. Até gente que não pode andar está correndo para segui-lo após a sua cura. Os discípulos também tinham essa percepção, no contexto deles, mais do que no nosso, porque a gente está de domingo em domingo tendo contato com a mensagem, os discípulos não. Isso aqui que a gente está fragmentando a cada domingo, aconteceu em minutos, horas. Aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Daqui a pouco Jesus disse: tá bom, todo mundo já comeu, façam assim agora vocês, peguem um barquinho, vão na frente, que eu vou despedir o pessoal, daqui a pouco eu chego lá. Então o pessoal já está indo, e Jesus está indo orar à parte, daqui a pouco anoiteceu. Está acontecendo tudo numa mesma hora. Os discípulos estão sendo encharcados de atos milagrosos de Jesus. Eles estão vendo que Jesus não é como qualquer um outro que veio antes dele. Eles estão observando que Jesus tem alguma coisa diferente que o faz praticar obras milagrosas, como nunca havia sido praticado antes. É interessante porque o texto que Álvaro leu aqui anteriormente, Êxodo capítulo 3, tem muito a ver com o texto de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 12. Se vocês lembram, Que texto era aquele? Moisés foi a uma sarça, foi chamado a um lugar onde ele via um pé de capim santo, alguma coisa assim, tocando, pegando fogo, uma espécie de fogo, mas que não consumia o pé. Ele chega diante disso, fica abismado, e é sempre assim. Se você for ver no livro de Atos, todos os milagres de Jesus não eram milagres, os milagres dos apóstolos não eram milagres pelo milagre. O milagre, ele sempre quer apontar alguma coisa. Nunca um milagre é só um milagre. Nunca uma placa dizendo desvio à direita é só uma placa. Tem que desviar. Ela está comunicando alguma coisa. Os milagres em Atos que acontecem não são só os milagres. Não se devem buscar o sentido do milagre, mas o que eles apontam. A sarça ardente não era só a sarça ardente. Ele significava alguma coisa. Ela apontava para alguma coisa. Quando Moisés chega naquele lugar, logo a palavra lhe diz que aquilo é para lhe impressionar, para que ele pudesse estar desligado de todo o mundo exterior, de tudo que era para fora, para ele ficar fixado naquilo e os ouvidos atentos à voz que sairia daquilo ou do céu. Ele fica perplexo, porque o sinal tem esse poder de nos deixar perplexos, e estando perplexo, ele recebe um chamamento. E esse é o objetivo da sarça ardente. E Deus diz: eu quero que você livre o povo do Egito, do poder de Faraó. E ele diz que é muito sem capacidade para isso. Ele não tem capacidade, ele é um camarada que não tem uma certa liderança, ele é alguém que viveu longe da sua família, então toda a cultura que ele poderia ter tinha da cultura egípcia e não hebraica, a da cultura de onde ele veio. Então ele se vê um camarada que não dá para o plano de Deus. Aquilo que Jesus, que Deus está pedindo que ele faça, não dá para ele fazer. E quando ele diz que é incapaz de fazer, e ele diz que quando chegar lá e disser que ele é Moisés, o camarada que foi tirado das águas, a turma vai rir dele. E Deus não tira a razão dele, realmente vão rir de você. Então você faz o seguinte: quando você chega lá, você diz que quem lhe mandou foi quem? Eu sou. E aí acaba. Eu sou. Acaba aqui para a gente. Guarda essa expressão. Porque é exatamente essa expressão, eu sou, que significava o ser de Deus. Não tem nada que você possa colocar depois do sou que venha a ser a totalidade de Deus. E o contrário também. Tudo que você colocar depois do sou, ainda assim, não é Deus, não é a totalidade de Deus. Mas se você tem fome, você pode dizer: eu sou o pão da vida, Jesus disse. Aí ele sacia. Se você tem sede, ele disse: eu sou a água viva. Aí vai lhe saciar, vai matar sua fome, vai lhe saciar. O que quer que você precise, Deus é para você. E Moisés ouviu dizer que Deus é o eu sou. Não tem nada para comparar, para definir a divindade de Deus. Quando chega aqui, os discípulos estão vendo que Jesus está acendendo sarças em cada milagre. Eles estão vendo que cada toque de Jesus é um toque santo, que faz as sandálias, os pés espirituais, estarem descalços. Eles estão começando a observar que o fogo de Deus, os olhos de Deus fitados nos homens, não consomem os homens. Agora os olhos e os olhares de Jesus é um olhar de quem perdoa e de quem dá graça. Aquela mulher que estava 12 anos já com hemorragia, o texto diz em Marcos que Jesus olhou, fitou nos olhos da mulher. E os olhos de Jesus não era mais um olho de condenação, era um olhar que ardia como a sarça, mas não consumia o ser. Foi assim também com a mulher que a turma queria jogar pedra nela, porque ela tinha adulterado. Jesus olha para ela e diz: eu não te condeno. Se meu olhar vai te arder, vai arder o seu coração, mas de amor. Então, nos milagres de Jesus, ele vai acendendo uma sarça em cada coração, que vai consumindo e desejando a presença dele. Quando chega aqui, nesse episódio, é como que Jesus está indo recarregar as cargas, as pilhas. Ele diz assim: olha, aconteceu muita coisa nesse dia, o dia está se acabando, eu preciso entrar em contato com Deus para me fortalecer, para entrar em comunhão com o Senhor, meu Pai. E ele vai. não só como um exemplo, mas também porque a sua natureza humana precisava do contato com o divino. E Jesus sai um pouco. E é interessante que o episódio da tormenta acontece quando Jesus sai. Os problemas acontecem aqui quando Jesus está longe. O povo do Egito estava sofrendo quando ainda Deus não tinha enviado um dos seus anjos, que foi Moisés. Sempre que há ausência de Jesus, há turbulência, constrangimento, há tribulação. Sempre que há separação de Jesus, há morte. Quando Jesus sai, e o texto faz questão de dizer que ele está sozinho, a nossa solidão nos faz cair em pesadelos. Nunca é bom estar longe de Jesus. Tanto é que quando Moisés disse que ia, Deus disse: eu vou com você. Agora, olhem aqui no versículo 25. A noite chegou, Jesus vai andando sobre o mar. Mas antes disso, no versículo 24, diz que o mar estava turbulento, estava açoitando pelas ondas o barco. Não é de se admirar que quando diz que o barco está tremendo, açoitando para lá e para cá, até então o texto não diz que os pescadores estavam com medo. Olha lá, Jesus não estava presente, eles eram pescadores, o mar estava revolto, batendo para cima e para baixo, e o texto não diz que eles estavam com medo de morrer, de barco afundar, naufragar e eles morrerem. O vento estava contrário. Mas quando eles visualizam alguém andando sobre as águas, aí o medo bate. E eles gritam: é um fantasma. Gritaram de medo. Olha lá. E eu pergunto: será que aqueles homens não estavam em perigo naquela situação? Sabe o que acontece com a gente, irmãos? Olha lá. Quando a gente está no nosso mundo, quando a gente tem recursos, dinheiro, ou quando a gente se sente seguro pela nossa própria força, a gente fica cauterizado, fica com escudos. E qualquer perigo que vem, a gente acha que é forte. Muitos de nós não se aproximam de Deus, não entregam suas vidas a Cristo, porque ela está no status, numa posição legal, a vida está legal. Ainda que o mundo seja esse inferno, e a gente sabe dos tridentes que têm se levantado para nos furar, mas como está aparentemente tudo bem, eu sou pescador e estou no meu barco, e a coisa anda bem, eu não preciso temer nada, pode acontecer tudo. E a gente vai perdendo a sensibilidade do que é perigoso e a morte que bate a porta. Um dia desse teve uma briga horrível no nosso prédio lá. Mas como a vida já está tão acostumada, o efeito cardinô já é tão forte, que garrafas quebradas a centímetros de buchos cheios de cana e cerveja já não nos mete medo. Porque nós estamos dentro da nossa casa, estamos no nosso barco, o mundo está acabando, a gente acha que está tudo legal, porque eu estou no barco. E aí é cabeça para lá, pescoço para cima, cabeça voando, perna, dedo. O dia desse eu desci e vi um dedo lá jogado no chão. Quem é esse dedo aqui? De repente uma voz bradou lá do terceiro andar: é minha, companheiro. Mas é o que acontece com os discípulos. Eles estavam em perigo. Nós estamos em perigo. Ainda que a situação não se avolume, nós estamos em perigo. Olhem para cá todos. Seus filhos estão em perigo. Sua mãe está em perigo. Nós estávamos conversando sobre um sermão de um homem chamado Jonathan Edwards, americano. E ele dizia assim, num dos sermões dele: o inferno está nos sugando como a gravidade. Da mesma forma que se eu soltar essa paleta, a gravidade puxa para baixo, a tendência é que o inferno está nos sugando. É É isso que está acontecendo. Nós estamos em perigo. Valeu, Bruno. Nós estamos em perigo. E porque nós estamos dentro do nosso apartamento, dentro do barco, nós achamos que estamos seguros. Ninguém diria que o World Trade Center poderia cair. Seguros. E no nosso mundo espiritual, nós achamos que uma leitura bíblica de manhã é escudo para o meu dia todo. Nós achamos que uma caixinha de promessas vai nos fazer companheiros do nosso anjo da guarda durante todo o nosso dia. Eles só, impressionantemente, se reconhecem em perigo quando veem um fantasma, algo sobrenatural. E sem querer dizer que Jesus é um fantasma, mas a percepção deles é que Jesus era fantasma. Quando nós não conseguimos mais enxergar o perigo, Deus usa de coisas miraculosas. Ele faz uma sarça arder para que a gente caia em si. Perceba que nós precisamos de uma intervenção, de alguma coisa, de que alguém venha sobre as águas para nos ajudar. E é interessante, quando eles olham Jesus, o chamam de fantasma e gritam de medo. Jesus não disse, eu não sou um fantasma. Não. O que é que Jesus disse? Tem de bom ânimo. Sou eu. Olha a expressão, eu sou. Jesus diz assim, o negócio aí está pegando, está no maior pega para capar. Eu sou. Quando Jesus disse eu sou, está dizendo, eu sou quem pode dizer para as águas acalmem-se e ela vai acalmar. O eu sou chegou. O dono das águas, o dono dos céus, aquele que pode fazer desse mar agitado, um mar brando e calmo e sereno. É interessante também, eu achei interessante aqui que Jesus contrasta gritar de medo com ânimo. Eles estavam gritando de medo e Jesus disse, animem-se! Já pensou? E Jesus, animem-se! Por que eu acho isso interessante? É que às vezes nós somos tentados a achar que o já é de Deus. E Jesus disse, ânimo, alegria é diferente de zoada. Ânimo e alegria no Espírito Santo é diferente de algazarra espiritual eclesiástica. É diferente. Para com esse negócio aí. Se não for alegria, para com isso. E aí, que Jesus está dizendo? Que a minha presença, a presença de Jesus, não traz desordem, traz ânimo, alegria. Sempre desemboca em alegria. Quer saber se uma pessoa está com Deus? Alegria. Quer saber se ela está sozinha no barco? Gritaria. Jesus disse, não tema, não temais, eu sou, chegou. Fiquem animados, é esperança, eu sou esperança para vocês. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha que imagem bela, irmãos. Percebam aqui, Pedro ali, Jesus nas águas, Pedro num lugar aparentemente seguro. Para Pedro estar seguro, o texto não diz que ele estava com medo das ondas, ele estava com medo do fantasma. Então quem estava em perigo era Jesus, quem estava seguro era Pedro. E aí Pedro diz, Senhor, manda-me. Não é que eu ordeno, que eu declaro, que eu tomo posse. O Senhor manda e eu obedeço. Manda-me que eu vá até o Senhor e eu irei. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Veja se não é isso. Jesus... Numa situação de aparente derrota ou de perigo, e o pecador dizendo, Senhor, uma só palavra, e eu obedeço e vou ao Senhor. Fala só uma palavra, e o pecador irá sobre tudo e todos e águas, e chegarei a ti. Uma só palavra, Senhor. A mensagem de Jesus para nós é essa. O nosso coração tem que dizer: Senhor, manda-me e eu irei. Lembra de Moisés? Envia-me a mim. Se o Senhor enviar, vier comigo, eu irei sobre Faraó, sobre Egito, sobre águas, sobre sarças, sobre o que for. Mas manda-me ir. E Jesus diz: vem. Só diz isso. Vem, Pedro. E olha lá, vamos pensar no evangelho, na salvação, na vida cristã. A vida cristã é assim, é Jesus dizendo: venha, meu filho, ande, venha até mim, se aproxime de mim, chegue a mim, venha para cá, para perto de mim, do seu pai, de quem me ama. É como uma criancinha que está aprendendo a andar e o pai se distancia perigosamente, dizendo: venha até aqui, mas ansioso que ele venha logo e se abrace. Jesus dizendo: venha, venha, venha, venha, venha. E o pecador dizendo: eu não consigo andar, eu sou Moisés, eu não consigo ir para Faraó, eu não sei andar ainda. Mas vem. E aí Pedro vai. E aí é o pecador indo a Jesus. Mas é interessante que a gente acha que para ter Jesus no coração, o primeiro ato é um ato de graça. Eu preciso apenas ter fé em Jesus, ter fé que Ele é o meu Senhor, meu Salvador, e aí eu irei. E daqui em diante é tudo pelas minhas obras. Aí eu tenho que ler Bíblia, aí eu tenho que orar, aí eu tenho que ser um bom homem, tenho que jejuar, para eu ficar crescendo na minha vida cristã. Mas a cena aqui nos passa outra ideia. Quando Jesus diz: vem, o que é que Pedro faz? Ele vai e começa a andar, a caminhada cristã, vamos dizer assim. Mas ele começa a submergir, que é o natural. Ele começa a submergir, a afundar. E aí, qual é o grito do pecador? Qual é o grito de Pedro? Senhor, salva-me! E imediatamente, Jesus estende a mão e tira Pedro de dentro das águas. Imediatamente, a mão está estendida para nós de Deus. A graça dele está estendida. E aí Jesus diz o que ocasionou o afundar de Pedro. Olha lá, não é porque ele bateu, não é porque Jesus disse que ele tinha que fazer igual a Michael Jackson para vir legal, não é porque Jesus disse que ele tinha que ir no borboleta, não. A única coisa que nos faz afundar na nossa caminhada cristã é o que fez Pedro afundar, é falta de fé. Não é falta de contribuir, não é falta de tagarelar, não é falta de orar de joelho no milho, não é falta de cara no pó. O que nos faz afundarmos na nossa caminhada cristã é falta de fé, falta de confiança em Deus. Falta de fitar os olhos em Jesus e ir adiante. Pedro começou a afundar porque ele sentiu o vento. Olha o que o texto está dizendo, 1:30. Mas, sentindo o vento, teve medo e começou a submergir. Imediatamente Jesus tomou pela mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Olha aí. Quando Jesus estava orando sozinho, os discípulos sozinhos no barco, o que estava acontecendo? Água para tudo quanto é lado, o vento batia daqui e dali. No exato momento, Mateus disse que Jesus põe a ponta do pé no barco, a água se acalma. A nossa alma está... Toda alma humana deseja coisas para sua satisfação. E ela só vai descansar quando Jesus pôr o pé na janela da minha alma. A minha vida só vai descansar, eu só vou me sentir satisfeito com o que tenho quando Ele colocar a ponta dos pés na minha vida. Enquanto nós estivermos aqui e Ele lá, naufrágio na certa. Jesus subiu para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: olha lá, tudo isso que acontece é um milagre. Jesus, um homem andando sobre as águas, um outro homem andando um pouquinho sobre as águas, o outro puxando, sem base nenhuma, Jesus podia puxar e descer também, mas puxou. Todo o ato, toda a cena é milagrosa. E como eu disse para vocês, o milagre quer apontar para alguma coisa. E no final, no ápice, eles reconhecem, pelos atos de Jesus, que esse Jesus é o Filho de Deus. Eles disseram, não pode ser outro, não pode ser um fantasma. É o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É interessante também, eu esqueci de dizer aqui, que no versículo 27, se você observou, quando os discípulos dizem assim, é um fantasma, Jesus diz, sou eu. Quando ele disse, sou eu, os discípulos automaticamente disseram, Senhor. Porque eles ligaram a mensagem do eu sou, do grande eu sou, de Deus, Deus, o eu sou. Quando eles ouviram, eles se tocaram, eu sou, é ele, Senhor, livra-me. E no final eles reconhecem de fato, Senhor, tu és o verdadeiro Filho de Deus. E aí, irmãos? E agora? Será que Deus já não está por aí acendendo sarças na nossa vida para nos chamar a atenção? Será que Deus já não tem nos livrado de tanta coisa, de flechas de faraós? Será que Deus não está já movendo céus e terras para que você se toque que você está em perigo? Será que terremotos existenciais já não têm acontecido para que você se desassegue e perceba que você está em perigo levando a vida do jeito que você tem levado? Será que você não tem percebido que as separações que aparentemente Deus faz de nós, será que aqueles momentos que nós olhamos, será que Deus está aqui? Será que não é o momento que ele foi orar e nos deixou no barco de propósito para a gente saber que a gente precisa dele para andar sobre as águas? Será que você não está enxergando e percebendo quão milagroso tem sido o agir de Deus para com você, para lhe acordar, para lhe chacoalhar? O que mais Deus precisa fazer? Lá em Êxodo 3, Deus disse, eu vou descer e livrar o povo. Que foi Deus desceu? Não, Deus veio em Moisés. Será que Deus não tem descido na sua vida, na sua casa, através de alguém, de sua esposa, do amigo, do pastor, do presbítero, do inimigo, do vizinho, da sogra? Será que Deus não está se levantando e dizendo, eu vou descer e vem em nome de alguém ou por alguém, sendo esse alguém o embaixador dele, nos fazer ver? Será que Deus já não está agindo? Será que Deus não está já nos chacoalhando? Só para dizer, essa vida que você está levando, que acha que está levando legal, você está em perigo. Você está em perigo, porque você está longe de mim. A melhor coisa a fazer é reconhecer e dizer, Senhor, diz só uma palavra e eu quero sair do meu status e ir de encontro ao Senhor. E me ensina a, na caminhada, também caminhar por fé, não por obras, não pelo que eu vejo. Me ensina a caminhar por fé. Irmãos, Deus, ele aparece às vezes em momentos improváveis como este. Como um aparente fantasma, por exemplo. Jesus, o caminho de Jesus, o plano de Deus era o mais improvável para a mente humana. Como é que ele vai salvar alguém se ele vai morrer? Como é que ele vai dizer o que eu preciso ouvir se ele foi como ovelha muda para o matadouro? Como é que ele vai me ensinar a vencer minhas batalhas se ele mesmo deu outra face para bater? Improvável. Como é que ele vai me livrar do inferno se ele mora no céu? E os contrastes vão se dando. Como é que ele vai sentir o que eu sinto se ele não vem aqui? Se ele não mora aqui? Para tudo isso e para responder tudo isso, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido no tempo correto, para caminhar o caminho da cruz, nos amar, se sacrificar por nós, ir à cruz, ser sacrificado, morto, sepultado, para que nós não fôssemos ao inferno que nos suga a cada dia, como a gravidade nos puxa para baixo. Mas no terceiro dia ele ressuscita e torna possível, provável para nós, a salvação. Então o que nós precisamos fazer é sair daí onde você está, se levantar, é abrir os olhos, é olhar para a sarça e ver sarça ardente, mas ver além, é olhar ao redor e perceber que os ventos estão batendo, gente. O mundo está aí acabando, caindo. As coisas estão acontecendo, as notícias estão aí. As pessoas já não estão mais aí. Estão indo, são se esvaindo, se indo, indo embora. Nós estamos aqui, estamos em perigo. A nossa alma tem nos dito todos os dias que eu não estou satisfeito com a minha vida. Então é preciso erguer os olhos, olhar para Jesus e dizer, me chama que eu vou, Senhor. Só diz, vem que eu quero ir. E me ajuda a andar por fé, assim como foi a tua caminhada até a cruz. Quero tomar minha cruz e dizer, pela fé eu vou. Pode bater os ventos, mas pela fé eu vou. Eu vou erguer a minha casa sobre a rocha. Pode vir tempestade, pode bater o que quiser. A minha casa vai ser sobre a base da fé, da rocha, sobre a palavra de Deus. O que quer que seja minha vida, eu quero que seja pela fé, fundamentada na tua palavra, para que quando os ventos baterem, eu não temer, eu não olhar para o lado e enxergar fantasmas. Eu quero enxergar o eu sou na minha vida. E para tudo que eu precisar, eu puder dizer, ele é o amor, ele é a graça, eu sou a graça, a misericórdia, a paixão, a compaixão, a ternura, o abraço, a mão, os olhos que eu preciso, o carinho que eu preciso, tudo que eu preciso ele pode ser, porque ele é o eu sou. Então, meus queridos, fechem seus olhos, se observem no seu barco aí. Você está dentro de um barco agora. Se enxergue. Nesse seu barco tem sua casa, nesse seu barco tem seu trabalho, nesse seu barco tem sua escolinha, tem sua faculdade, tem seu cônjuge, tem seu guarda-roupa, tem tudo nesse seu barco. E porque tem tudo, a gente pode estar enganado, achar que está tudo legal ao nosso redor. Mas não está. Se nós abrirmos os olhos, nós vamos ver. E agora olha para a alma. Vamos olhar para dentro. A gente fecha os olhos, é para olhar para dentro. Olha para a alma agora. Sua alma respira. Sua alma é leve. Sua alma é branda. Sua alma vive. Sua alma cheira bem. Ou sua alma é escura, é rancorosa, é odiosa, é cheia dela mesma. Olhe para sua alma. Ela é satisfeita, ela tem paz. Olhe para sua alma, olhe para dentro. Olhe, veja se na sua alma tem ternura. Veja se essa paz que você sente em sua alma é porque você serve a Deus. É porque Jesus colocou os pés nessa alma. Veja se a sua alma está bem. Se é porque Jesus está nela, preenchendo-a, satisfazendo-a, completando-a, tornando-a plena. Será que Jesus já entrou na sua alma, no seu barco, na sua vida. Só que para que ele entre, algumas coisas precisam ser jogadas no mar. Precisamos nos desfazer de alguma coisa. Sabe o que é que tem que ir para o mar? Sabe o que é que tem que ser jogado no mar para que caiba Jesus na sua vida? Não é seu nada, é você. Se você não se lançar ao mar, você não vai poder experimentar o livramento, a salvação, a mão estendida de Jesus. Eu preciso ir ao mar, me aperigar, me sentir sem base, para que eu possa experimentar a salvação de Deus, que só vem para quem está naufragando, não é para quem está no barco. Ó Senhor, enche minha vida, como nós cantamos, com a tua glória. Enche nosso ser. Satisfaz a nossa alma. E obrigado, porque eu tenho a convicção de que todas as vezes que eu me lançar ao mar, porque assim é a vida, e naufragar, e afundar, e submergir, a tua mão estará estendida para mim sempre. O teu favor estará disponível para mim sempre. Muito obrigado. Glória ao teu nome, que todo louvor seja dado ao teu nome, Senhor. Nós reconhecemos o teu poder e a tua soberania sobre céus e terras e mares. Eu quero reconhecer também sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu destino. Faz isso no coração dos meus irmãos também, na alma deles. Preenche com o teu espírito, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém.